feliz nesta vida e nas próximas. Como isso? Ah, isso acontece todos os dias nas ruas do mundo. Os devotos de Deus estão aí todos os dias nas ruas, dando Deus, porque quem tem Deus pode dar Deus. E quem tem Deus tem o tesouro do amor a Deus. Isso mesmo, não é um pobre de espírito. Se torna rico, a pessoa mais rica. E uma riqueza que ninguém rouba, ninguém tira. Não é, Bimala? Então, quem tem Deus tem tudo. Quem tem tudo está satisfeito. Quem está satisfeito não deseja nada. É assim que funciona. Parar de enrolar e falar. Falar como acontece isso. Tá, já falei como acontece todos os dias nas ruas do mundo. Ah, lê o passatempo. Um dos incontáveis passatempos que acontecem. Tá, aqui ó. Cris, o novo amigo de Devavrata. Ah, ó rapaz. Ah, a cara do cidadão. Olha aí. Sorrindo de orelha a orelha com a boca fechada. Tem uma foto aqui do rapaz, do Cris, o novo amigo de Devavrata. Recentemente, pedi para um rapaz a quem tenho cultivado durante a quarentena do coronavírus, tá bom? Para escrever um testemunho de suas experiências em consciência de Krishna. Espero que os devotos achem inspirador para alcançar as pessoas que conhecemos e para nutrir os relacionamentos. Aqui está o que Cris escreveu. Será que pode pôr a foto dele lá no YouTube, Bima? Acho que não. Acho que é bom não pôr. Ah, que dá direito. É complicado, é complicado. Tá. Vai saber quem tirou a foto, essas histórias. Já tivemos problemas, né, com direitos autorais no YouTube. Tivemos que tirar as traduções, né? Sede não tem hora. Estou com sede agora. Bom, aqui está o Cris. E o que ele escreveu? Quando conheci minha esposa, ela estava praticando uma arte marcial indonésia conhecida como Poekoelan Tigmending Tulen. É garantido, né? É garantido. Tá, Bimala, não sei. Não sei ler isso aqui. Poekoelan Tigmending Tulen. Bom, é coisa parecida. Era profundamente tradicional e fiquei impressionado com sua autenticidade cultural. Eu também queria experimentar alguma tradição inalterada. Da mesma forma, a espiritualidade e a religião tradicionais seguidas pelos devotos do movimento da consciência de Krishna me deram a mesma oportunidade. Eu posso sentir a alegria e a cura já florescendo em mim. Telefono semanalmente a Devavrata, Dasa, há alguns meses. Eu fui tocado pela força de sua devoção aos ensinamentos e a mim pessoalmente. Sua paciência, amor e sinceridade durante nossas conversas diferenciam em meu coração de quaisquer outras conversas que já tive. E agora eu sei que Krishna é a razão. É, Krishna é a fonte de tudo, da felicidade, do prazer, da satisfação, da paz. Não demorou muito para que ele me oferecesse a grande coleção de livros, Shrimad Bhagavatam. Eu agora a tenho em minha casa. Não posso expressar como fiquei emocionado ao receber uma coleção maciça de ensinamentos transcendentais. Esses ensinamentos enfeitam minha casa com a presença deles. Este é um presente pelo qual sentirei gratidão para o resto de minha vida. É, quem tem uma coleção Shrimad Bhagavatam tem uma deidade de Deus instalada em casa. Imagine, né, a potência disso. Foi agradável limpar a minha estante de livros para abrir espaço para esse conjunto. Vocês podem ver os livros vivos na foto em anexo. Minha esposa me ajudou a limpar a estante e colocar esses ensinamentos nela. Falamos de Krishna e todos os diferentes modos de amor pelos quais podemos conhecê-lo. Eu tenho cantado uma volta por dia do Mahamantra Hare Krishna no rosário que ganhei com os livros. Pela primeira vez na minha vida, sinto que posso praticar uma espiritualidade que faz sentido para mim. Prabhupada falou numa aula lá, né, Bimala? Ele falou para os repórteres, inclusive era repórteres americanos, né? Ele falou, mas é só isso, é cantar e dançar na rua, raspar a cabeça, ficar careca? É o único jeito de pregar, de ser transcendental? Aí Prabhupada falou, não, nós temos nossos livros, nós temos mais de 70 livros. Você pode entender a filosofia através dos livros. Não é mais um movimento sentimentaloide, não é mais um movimento fanático, não, é um movimento consciente de Deus, consciente de Krishna. E estão aí os mais de 70 livros para que qualquer um possa entender a consciência de Deus pela filosofia, pela ciência. E também, para quem gosta, pelo canto, pela dança, pelos cheiros, pelos sabores. A consciência de Krishna é rica em todos os sentidos. Tá, é para ler aqui, não é para ficar falando. Tá bom, Bimala. Eu vou ler de novo aqui esse pedacinho. Eu tenho cantado uma volta de Hare Krishna por dia no rosário Hare Krishna, que ganhei com os livros. Pela primeira vez na minha vida sinto que posso praticar uma espiritualidade que faz sentido para mim. Eu sei que vou continuar essa prática para o resto de minha vida e que minha vida será melhor. Hare Krishna, Devavrata Dasa. Ele está falando para ele, a carta é para ele mesmo. Ah, eu li errado. Hare Krishna, Devavrata. Ai, posso tentar de novo, irmão? Muito obrigado, hein? A senhora está muito boazinha hoje. Hare Krishna, Devavrata Dasa. Quem... Tem uma foto aqui do Cris, o novo amigo de Devavrata. Esse Devavrata faz amigos todos os dias. E quanto mais amigos, melhor. Aí, rapaz, uma cara de felicidade. Qualquer pessoa, né? A gente já tem essa experiência. Qualquer pessoa que canta Hare Krishna, que se aproxima do Hare Krishna de forma favorável, né? Sem querer discutir, brigar, ensinar, né? Uma amizade, uma forma natural, né, favorável, né, Bimo? Acontece isso aí, ó. A pessoa ri de orelha a orelha, sem abrir a boca, hein? Ele não está abrindo a boca, né? Está rindo com a boca fechada, mas não tem como esconder, está estampado na cara dele a felicidade, o prazer, a satisfação. É uma coisa natural, não é aquela coisa forçada. Você vê as fotos que as pessoas tiram na internet, você vê que é forçado, fabricado, retocado, é tudo assim, não está feliz, né? Porque quando a pessoa está feliz, quando a pessoa tem Deus, ela brilha, ela reflete o brilho de Deus, a felicidade fica estampada na cara, não tem como esconder, é uma exibição involuntária, natural da alma, quando ela está feliz, ela fica estampada na cara. Tá bom, já parei de falar, nossa, é hoje. E todos esses ensinamentos, todo esse conhecimento está no Bhagavad Gita, que a gente vai continuar lendo daqui a pouquinho, continuar lendo e falando, né, sobre o Bhagavad Gita. Tem mais, ó, vou acabar com a sua alegria já, Bimala. Ah, você está muito alegrinha hoje, eu vou acabar com a sua alegria já. Quinta-feira tem jejum de Kamika Ekadash, viu, Bimala? Ó, quinta-feira, jejum de Kamika Ekadash. É, quinta-feira, jejum de Kamika Ekadashi. Ah, aqui, tá vendo? Eu pulei aqui. Então, nesta segunda-feira tem o aniversário de Lokanatha Goswami. A gente vai ler daqui a pouquinho, depois do Bhagavad Gita. Nós vamos ler também o Shrimad Bhagavatam, se der tempo. Ô, louco, se der tempo, o Shrimad Bhagavatam. Tá bom, então tá combinado. Thank you.

Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Calma, estou procurando aqui. Tanta coisa aberta aqui. Atava Bahunaitena Kingyatena Tavarjuna Vishtabhyaham Nidam Kritisnam Ekamchena Istito Jagat. Mas qual é a necessidade, Arjun, de todo este conhecimento detalhado? Com um só fragmento meu, eu penetro e suporto este universo inteiro. Eu estava ouvindo uma aula de Prabhupada, Vimo. Ele falou que as pessoas... Oh, mas como? Ele levantou uma colina inteira com o dedinho esquerdo da mão, com o dedinho da mão esquerda. Como? Como que Krishna? Isso aí é... Como que é? História, não. Alegoria, não. Tem outro nome. Tem outro nome, Bimala. Fantasia, né? Como que é? Nossa, fugiu a palavra, fugiu. Escapou. É nada, Krishna não está dando lembrança, Bimala. Lenda. Lenda. Não, não é lenda. É coisa parecida com isso. Mitologia, é umas coisas, uma dessas coisas aí, tá? Mas, como ele responde aqui, Krishna fala aqui, ó, com um só fragmento meu, eu penetro e suporto este universo inteiro. Krishna está fazendo incontáveis universos flutuarem no oceano de ar que ele criou, né? E aí? Então, se ele suporta... Ele suporta um universo inteiro. O que é uma montanhazinha? Uma montanhazinha, tamanho de São Paulo, mais ou menos, né, Bimo? Sei lá. É porque, você lembra? Você lembra o que tinha? É, o que sustentava, o que tinha debaixo? É uma montanha gigante, pronto. Mas o que é uma montanha gigante diante de um universo inteiro? Não é nada. É brincadeira de criança para Krishna, né? Para Krishna isso é brincadeira de criança. Como o Prabhupada falou, esses mundos não passam de brinquedos para Krishna e Balarama. O Senhor Supremo Krishna é representado em todas as partes de todos os universos materiais por sua entrada em todas as coisas como a super-alma. Então ele entra dentro de tudo e de todos. Krishna entra dentro de cada átomo da criação através de suas incontáveis expansões. Imagine, né? Ele entra, controla, possui, desfruta, faz funcionar dentro de cada átomo. Imagine controlar cada átomo do universo. É uma coisa inconcebível mesmo. Por isso que Krishna é inconcebível. Como que pode conceber? É, tipo esse computador que está na frente da gente. Imagina quantos átomos tem para fazer um computador desse. E Krishna está dentro de cada átomo desse, controlando, possuindo e fazendo funcionar, né? Aqui o Senhor Krishna diz a Arjun que não há sentido em compreender as coisas ou como as coisas existem em sua opulência e grandeza separadas. A pessoa deve saber que todas as coisas existem porque Krishna entra nelas como super-alma. É, tipo, o avião voa porque o piloto entra dentro do avião. Se o piloto não entrar dentro do avião, o avião não voa. Agora tem piloto fora. Tá, mas se não tiver um piloto, não tiver um piloto pilotando, Bimala, ou alguém fazendo aquela porcaria funcionar, né? Porcaria, porque faz barulho, contamina, suja, tem que explorar a natureza, tem que fazer... Nossa, tantos problemas para fazer uma máquina dessa voar, né? Então, sem alguém controlando, nada vai voar, nada vai ficar no espaço. Da mesma forma, todos esses planetas estão no espaço porque Krishna entrou nelas, nessas coisas como super-alma, nesses planetas, nesses universos, nessas energias, em tudo. Então, de Brahma, a entidade viva mais gigantesca, descendo até a menor formiga, todos existem porque o Senhor Krishna entra em todos e em cada um deles e os sustém. Está vendo? Então Krishna está mantendo tudo e todos. Primeiro Krishna cria, depois Krishna mantém. E materialmente falando, Krishna destrói. Então, sem Krishna nada acontece, nem criação, nem manutenção, nem destruição. E nem eternidade, né? Que é o caso do céu transcendental e das moradas eternas de Deus e de todos que moram lá. Aqui se desaconselha a adoração dos semideuses, porque mesmo os maiores semideuses como Brahma e Shiva, que fazem parte da Trindade, né, só representam parte da opulência do Senhor Supremo Krishna. Krishna é a origem de todos os nascidos, e ninguém é maior do que ele. Ele é Samatha, que significa que ninguém é superior a ele e ninguém é igual a ele, Krishna. Todos são inferiores a Krishna. Na verdade, só existe Krishna e as energias de Krishna, Krishna e as expansões de Krishna. Então, Krishna é a origem de tudo e de todos. É como nós falamos, é a única causa sem causa. Tudo tem uma causa, menos Krishna. No Vishnu Mantra está dito que a pessoa que considera o Supremo Senhor Krishna na mesma categoria que os semideuses, quer seja Brahma, o primeiro filho de Deus, o mais poderoso do universo, ou Shiva, converte-se de imediato num ateísta, tá vendo? Uma forma de ateísmo é achar que existe algo ou alguém que pode se opor a Deus ou que pode se igualar a Deus. Então, isso é um tipo de ateísmo também. Então, qualquer um, como o Prabhupada fala aqui, qualquer um, qualquer uma pessoa, pessoa que coloca alguém no mesmo nível que Deus, é um ateísta, se converte num ateísta de imediato. Se, entretanto, a pessoa estudar minuciosamente as diferentes descrições das opulências e expansões da energia de Krishna, então poderá compreender, sem nenhuma dúvida, a posição do Senhor Shri Krishna e poderá fixar sua mente na adoração de Krishna sem se desviar. O Senhor Krishna é todo penetrante pela expansão de sua representação parcial, a super-alma, que entra em todas as coisas que existem, por isso que Krishna é onipenetrante. Portanto, os devotos puros concentram suas mentes na consciência de Krishna em pleno serviço prático e amoroso a Krishna. Por isso, eles estão sempre situados na posição transcendental. Neste capítulo, nos versos 8 a 11, indicam-se muito claramente o serviço prático e amoroso a Deus e adoração a Deus, Krishna. Este é caminho, do serviço prático, puro e amoroso a Deus. Faltou o, na minha visão, Bíblia, eu não sou escritor, né? Então este é o caminho do serviço prático, puro e amoroso a Deus. Neste capítulo explicou-se, erro de digitação ou de revisão, alguma coisa assim, de filosofia, não. Neste capítulo explicou-se completamente como uma pessoa pode alcançar a perfeição devocional mais elevada de associação com a suprema personalidade de Deus, Krishna. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 10º capítulo do Srimad Bhagavad Gita sobre o tema A Opulência do Absoluto. E no próximo programa a gente vai começar o capítulo 11, que é A Forma Universal. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha é só você olhar, está passando aí o link Livros Grátis. Ah, já falei, então. E o próximo link é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Já cliquei aqui, você clica aí, já abriu, já apareceu o Shrimadbhagavatam, volume 1, primeiro canto, volume 1, vai descendo, Shrimadbhagavatam, primeiro canto, volume 2, Shrimadbhagavatam, primeiro canto, volume 3, depois vem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, volumes 1, 2 e 3, a única coleção capaz de consolar qualquer pessoa no mundo, no universo inteiro, né? Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler aqui na rádio, onde você vai ver, né, todo o conhecimento vivido na prática. E depois vem o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Que mais? Ah, então tenho. Parar de mexer no celular. Tô vendo aqui o tempo, Bima. Ô, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Pode nem ver o tempo aqui. Eu vou deixar a tela ligada direto. Cadê? É hora de mexer no celular. Ai, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada que essa Bima, viu? Pronto. O que mais que eu ia fazer? Tá vendo? Você me cortou, eu perdi aqui. Eu estava mexendo no celular, mas estava prestando atenção no que estava falando, Bimala. Então, o Bhagavad Gita como ele é, vai descendo, tem o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, vende, aluga, empresta. Ou então dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento, ilumina as pessoas, no mínimo incentiva a leitura. Combinado? Então tá combinado. Então, agora, o que nós vamos fazer agora? Tá vendo? Você fica me cortando, eu me perco inteirinho, fico perdidinho. Já mudou tudo, mudou até o telefone. Agora, o que eu vou fazer agora? Nossa, não é fácil. Ah, tá, depois do Gita, tá escrito aqui. Então, depois do Gita, nós vamos falar do aniversário de nosso querido ouvinte, Premasindo Dasa. Isso até que enfim, hein? Estamos falando no dia. Poxa vida, demorou, hein, Bímola? A culpa é minha. Não, a culpa é sempre minha. Então, neste dia 12, o Premasindo Dasa de Santos, São Paulo, está fazendo aniversário. Ô Prema, parabéns, gente boa! Que Krishna satisfaça todos os seus desejos, que dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. Tá bom, gente boa? Então tá bom. E nesta segunda-feira tem o aniversário de Lokanatha Goswami, que nós vamos ler agora um pouquinho sobre ele para você conhecer. Ah, tá. Vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Lokanatha Goswami. Lokanatha Goswami, um associado pessoal do Senhor Gouranga, plenamente absorvido em amor puro por Deus, Krishna Prema, era o mais velho dos principais renunciados de Vrindavana, vivendo em Vrajabhumi. Ele evitava renome e fama, tanto que pediu a Krishnadasa Kaviraja para manter o seu nome fora da coleção Chaitanya Charitamrita. Seu corpo e mente eram completamente apegados à cidade de Vrindavana Dhama. Os passatempos divinos e eternos de Radha Vinoda passavam-se em seu coração. Seus ouvidos existiam apenas para ouvir a coleção Shrimadbhagavatam. Quem quer que ouça o Shrimadbhagavatam, dizia Lokanatha Goswami, é meu amigo. Poxa vida, Bimala, olha, a gente esquece, né? Todo ano a gente lê essas biografias, pelo menos uma vez ou duas, né? Pelo menos, tem uns que a gente lê aniversário de morte e aniversário de nascimento. Mas a nossa cabecinha de pano faz esquecer, né? Está até entre aspas aqui. Quem quer que ouça o Shrimadbhagavatam, dizia Lokanatha Goswami, é meu amigo. Ah, se eu enrolar muito, ninguém vai ouvir o Bhagavatam. É, o culpado sou eu. Uma vez, o próprio Krishna apareceu e deu a Lokanatha a escultura do Deus único, Radha Vinoda. Lokanatha Goswami carregava a sua forma de Deus por toda a Vraja num saco de pano pendurado ao redor de seu pescoço. Embora primeiro tenha rejeitado, finalmente Lokanatha Goswami aceitou Narottama Dasa como seu único discípulo. Ele apreciava sua genuína humildade e determinação de servir. Toda noite, durante um ano, Narottama secretamente serviu seu mestre espiritual, limpando cuidadosamente o campo onde Lokanatha Goswami defecava. As formas... Olha o detalhe, ó. Toda noite, durante um ano, Narottama secretamente... Não fazia serviço para aparecer ou para receber recompensa. Não, fazia serviço... Serviço... devocional, devotado. Por quê? Nós temos a obrigação e o direito de servir. Nós não temos o direito a, ao, como que é? Ao benefício, né, Bhima? Ao benefício. Vem, claro que vem. O retorno vem, como veio aí, ó. Como veio, foi aceito pelo mestre espiritual. E Lokanatha só teve um discípulo. Tá vendo? Pensa que é fácil? Satisfez o mestre espiritual. As formas originais de Deus, Radha Vinoda de Lokanatha Goswami, agora são adoradas no altar do templo em Jayapur, Rajasthan. Uma forma expandida da deidade original de Radha Vinoda adorna o altar do templo Radha Gokulananda em Vrindavan. O túmulo sagrado Samadhi de Lokanatha Goswami é o maior no pátio do templo. Ele serve Shrimati Radharani como Manjuali Manjari nos passatempos eternos de Deus em Vrindavan. Eu adoro os pés de lótus de Shri Lokanatha Goswami Prabhu, o filho de Shri Padmanabha. Ele é o reservatório de serviço aos pés de lótus de Radha Vinoda. Assinado Narottama Dasa Thakur, 2196. E agora só resta glorificar esse associado íntimo, né, de Deus e da maior devota de Deus. Manjuali Manjari Ki Jai, Lokanatha Goswami Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E por que não glorificar também o discípulo dele, né, o único discípulo dele? Narottama Dasa Thakur Ki Jai. Bom, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satan nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhakti bhavati naistiki. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21, se eu não me engano. Calma, Bimala, vou confirmar aqui. Na mente, a gente não pode confiar na mente. Na mente. Nem em mulher, e muito menos em político, nem em animal de chifre. Tá louco, confiar em político é loucura. Mulher, então. E animal de chifre? Ah, vai confiando pra ver. Você vai tomar uma chifrada. Do animal de chifre, tô falando. Canto 4, capítulo 21, isso mesmo. Paramos aqui, ó, onde ia se falar da palavra Ascalita. Ia explicar, claro, né? Então vamos lá. A palavra Ascalita indica que ninguém em todo o mundo podia desobedecer às ordens do rei. É como foi falado, o Maharaja Prito mandava no mundo inteiro, nas sete ilhas, sete continentes. Semelhantes ordens, contudo, nunca eram ditadas para controlar pessoas santas ou os descendentes da suprema personalidade de Deus, Vishnu. O Senhor Supremo Krishna é conhecido como Achyuta, e o Senhor Krishna é chamado assim por Arjuna no Bhagavad Gita. Senayor Ubayor Madhye Ratan Istapaya Mechuta. Achyuta refere-se àquele que não cai por nunca ser influenciado pelos modos da natureza material. Então, a única pessoa que não cai, não tem a tendência a cair, é Krishna. Porque todas as outras pessoas têm a tendência a cair. Então, mexendo de novo no celular. Tá bom, Bill, não vou mexer mais. Tá, já larguei. Não é fácil não, viu? Então, o que eu estava falando, mas você me cortou. Ah, tá. Então, Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Prabhupada falou a um discípulo, Prabhupada viu que um discípulo estava se apegando a ele e falou: olha, não se apegue em mim não, eu posso te decepcionar, se apegue em Krishna. Krishna é a única pessoa que nunca vai te decepcionar. Então esse é um conselho para todos, né? Tanto é que todo o conhecimento que Prabhupada falou é para todo mundo, para todas as eras. É um conhecimento eterno, está se falando da verdade absoluta e não de verdades temporárias que tem que ser revisada, corrigida, atualizada ou então descartada, né? Ou emendada, sei lá. Não. Esse conhecimento é eterno e perfeito, nunca muda. Então se apegue em Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai te decepcionar. Por quê? Porque ele é Achyuta, aquele que não cai por nunca ser influenciado pelos modos da natureza material. Então a única pessoa que não tem a tendência a cair é Krishna. Ao cair de sua posição original no mundo material, a entidade, nosso caso, né? A entidade viva torna-se Achyuta. É, enquanto a gente estava lá nas moradas eternas de Deus, a gente era Achyuta também, infalível. Até que a gente caiu aqui, né? E quando a gente cai aqui, a gente se torna Achyuta, falível. O que significa que essa pessoa se esqueceu de sua relação com o Achyuta, Krishna. Na verdade, toda entidade viva é parte integrante ou filha da suprema personalidade de Deus, Krishna. Então, Krishna é o pai de todos, pai da cobra, lagarto, rato, cobra, barata, tudo. Só tem um Deus, só tem um pai, só tem um criador, Krishna. Então todo mundo é filho de Krishna ou filha. Ao ser influenciada pelos modos da natureza material, a entidade viva se esquece dessa relação e pensa em termos de diferentes espécies de vida. Porém, quando volta novamente à sua consciência original, ela não observa tais designações corpóreas. Indica-se isto no Bhagavad Gita 5.18, que, através das palavras Pandita Samadashna, tá, eu fiz uma misturada aqui. Indica-se isto no Bhagavad Gita 5.18 através das palavras Pandita Samadarshina. Então é por isso que a gente tem que ler o Gita, estudar o Gita. Seriamente, Prabhupada falou, só o Bhagavad Gita já basta, não precisa mais nada. Mas é preciso estudar o Bhagavad Gita, entender o Bhagavad Gita, né? Sempre na companhia dos devotos. Por quê? É preciso treinamento, senão a pessoa vai fazer igual os doutores, PhDs e, sei lá, eruditos no Bhagavad Gita, que não entende nada. Vai ler zilhões e zilhões de vidas, não vai entender nada. Por quê? Não leu da forma correta, a forma rendida a Deus, a forma devocional. Se submetendo a Deus. É, nós estamos aqui por isso, porque a gente discordou de Deus, a gente não quis mas se submeter em Deus. A gente quis desfrutar e não ser desfrutado. A gente quis ser servido e não servir. E Krishna falou, ah, você quer ser servido? Beleza, eu vou te mandar para um lugar que você vai ser o cara. É o problema que todo mundo aqui quer ser o cara, né? Esse é o problema. Lá nas moradas eternas de Deus, Krishna é o cara lá de cima, né? Ele é o cara. E quem quer ser o cara igual a ele, vem para cá. E aí tem um monte de gente querendo ser o cara aqui. A cara, né? O cara, a cara. O bonitão, a bonitona. O sabidão, a sabidona. E por aí vai, né? Mas a hora que ele entende que não dá para competir com Krishna, ele baixa a bola e volta para lá com o rabinho no meio das pernas. E não cai nunca mais aqui. As designações materiais criam diferenciação em termos de casta, cor, credo, nacionalidade, etc. Diferentes designações familiares são distinções em termos do corpo material, mas quem atinge a consciência de Krishna torna-se de imediato um dos Achyutas Gotras, ou seja, descendentes da suprema personalidade de Deus, Krishna, e assim torna-se transcendental a todas as considerações de casta, cor, credo, nacionalidade. Não tem mais nada a ver com o corpo material e onde o corpo material nasceu, em que família. Não tem mais nada a ver com essas ilusões. Ou com essa doença da pele. Eu sou brasileiro. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu sou americano. Eu tenho orgulho de ser americano. Eu sou indiano. Eu tenho orgulho de ser indiano. Minha família é nobre. Minha família, oh, sabe com quem você está falando? Essas loucuras, essas doenças da pele, vivendo e defendendo panos coloridos, morrendo por causa de panos coloridos. Bandeiras, né? Preto Maharaja não tinha controle sobre Brahmana Kula, que se refere aos acadêmicos eruditos no conhecimento védico, nem sobre os devotos de Deus, porque estão acima das considerações do conhecimento védico. Portanto, afirma-se que... Vou ler a tradução, Bíblia. Afirma-se que... São quatro linhas. Pensar que a forma de Deus no altar do templo é feita de madeira ou pedra. Pensar que o mestre espiritual na sucessão discipular é um homem comum. Pensar que o devoto de Deus pertence a uma determinada casta ou determinado credo. Ou pensar que... A água perfumada que lavou os pés de Deus no altar, ou a água do Gange, são águas comuns. Estas são características de um habitante do inferno. Isso está no Padma Purana. Puxa vida, falou tudo, hein? A partir dos fatos apresentados neste verso, parece que a população em geral deve ser controlada por um rei até que chegue à plataforma de um devoto de Deus ou um sacerdote brâmana, que não estão sob o controle de ninguém. Brâmana refere-se àquele que conhece o Brahman, ou aspecto impessoal da verdade absoluta, Krishna. E devoto de Deus é aquele que serve a suprema personalidade de Deus, Krishna. Certa vez, o rei Prito iniciou a realização de um grandioso sacrifício, no qual reuniram-se grandes sábios santos, sacerdotes brâmanas, semideuses de sistemas planetários superiores e grandes reis santos conhecidos como Rajarshis. Neste ponto, o ponto mais significativo é que, embora o rei Prito residisse na Índia, entre os rios Ganges e Jamuna, os semideuses também participaram do grande sacrifício que ele realizou. Isso indica que, outrora, os semideuses costumavam vir a este planeta, Do mesmo modo, grandes personalidades como Arjun, Yudhishthira e muitos outros costumavam visitar os sistemas planetários superiores. Assim, havia comunicação interplanetária por intermédio de aeroplanos adequados e veículos espaciais. Naquela grande assembleia, Maharaja Prito primeiramente adorou todos os visitantes respeitáveis de acordo com suas respectivas posições. Depois disso, ele se levantou no meio da assembleia e parecia que a lua cheia havia surgido entre as estrelas. Segundo o sistema védico, a recepção de grandes e elevadas personalidades providenciada por Prito Maharaja naquela arena de sacrifício é muito importante. O primeiro procedimento a receber visitantes é lavar-lhes os pés. E segundo consta na literatura védica, certa vez, quando Maharaja Yudhishthira realizava um sacrifício Rajasuya, Krishna encarregou-se de lavar os pés dos visitantes. De forma semelhante, Maharaja Prito também providenciou a recepção adequada aos semideuses, aos sábios santos, aos sacerdotes brâmanas e aos grandes reis. E Krishna fez isso, né, na cerimônia de Maharaja Yudhishthira, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar. Imagine, né, fazer um serviço desse, lavar os pés dos convidados que chegavam. Krishna... Não existe ninguém mais humilde que Krishna. Krishna é o mais humilde. Tanto é que Krishna, quando veio aqui neste mundo há 5.000 e poucos anos atrás, nasceu dentro da cadeia. Quer um nascimento mais humilhante que esse? Não tem, né? Nascer dentro de uma cadeia. Então, Krishna, quando veio há 5.000 e poucos anos atrás, nasceu numa cadeia. Tá, vou ler aqui. Tá, continuar lendo. Sim, senhora. O corpo do rei Prito era alto e robusto, e sua tez era clara. Seus braços... seus braços eram cheios e largos, e seus olhos brilhantes como o sol nascente. Seu nariz era reto. Seu rosto, muito belo, e sua personalidade, grave. Seus dentes estavam belamente assentados em seu rosto, sorridente. Tá, parar, então vamos parar. Bom, gente boa, essa coleção está à sua disposição na loja Hare Krishna, via correio para todo o Brasil. É muito fácil. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. E na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar em PDF. Parece que tem alguns capítulos em áudio também, né? Parece que tem. Está tudo aí os links. De graça, para você ler ou baixar. Mas se você quer ler, quer ter o livro na mão, né? Tem gente que gosta, a maioria gosta de ler, pegar o livro, o papel, né? Sentir o cheiro, né, Bimo? Então, tem muitos detalhes. Aí você tem que entrar no próximo link, que é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Já cliquei, já entrei aqui, já vou descer aqui, já apareceu o Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, vai descendo, já aparece o Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 2, já aparece o Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 3. E está em promoção, acho que está em promoção ainda, ó. Aproveite aí, comece sua coleção, complete sua coleção, encomende já, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD18, 981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência. E para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayurada Madhava Kunjavihari Jayurada Madhava